Conforme o que foi passado na videoaula, a tua resposta não está incorreta. Apenas vou complementá-la, ok? São três as cargas. O próton, que é a carga elétrica positiva, o elétron, que é a carga elétrica negativa, e o neutro, que é a carga elétrica zero, ou seja, neutra. As cargas elétricas, elas são propriedades que podem ser representadas como positivas para os prótons, sendo repetitivo, negativas para os elétrons e nula para as cargas nêutrons ou neutros, ok? A carga elétrica, só que para que você tenha uma ideia, ela é uma propriedade inerente a todos os corpos, sendo originada de partículas subatômicas. Ela é conservada, ok? Ou seja, ela não pode ser gerada e nem pode ser destruída, apenas transferida entre os corpos por meio dos processos de eletrização e quantização, na medida de múltiplos inteiros da carga elementar. Esse processo de eletrização, eu vou estar explicando quando adentrarmos mais em fundo as fontes de alimentação elétrica dos microscópios, ou do endoscópio, ou das óticas rígidas, ou das Rennpies, não importa. Fonte de alimentação, fonte geradora de alimentação, ela é igualitária a qualquer equipamento. O funcionamento é igual andar de bicicleta. Você aprendeu a trabalhar numa fonte do microscópio, por exemplo, que é uma das mais simples, você conserta a fonte de alimentação do teu computador ou do teu notebook. Porque o projeto, o meio e a forma eletrônica de funcionamento é exatamente igual. Um componente pode ser maior que o outro, um transformador pode ser maior que o outro, que o outro, porém o seu funcionamento, a sua funcionalidade, o meio de trabalho é igualitário, ok? Por isso que é importante você aprender desde a base.